Conforme plano 390, Pucaracaju com curva esquerda, 5461, 1935, posição 06, 1271. Dirigimento correto, chamando para o curso. Chamando, obrigado. Salvador, o 27, Visco de Juliette Oscar, liberando frequência no pátio 1, posição 10, grato por isso. Até a próxima, Juliette Oscar. Salvador, Gono 271, pushback acionamento no 06. Autorizado, pushback acionamento, chama táxi. Chama táxi no 271. 271 para o táxi 75, aborda 3:20, alterna Salvador. Via Pátio, Índia e Alfa, e me chama pronto no ponto de espera. Pátio, Índia e Alfa, reporta ponto de espera no 271. Seciono no ponto espera da 10. Passamos a alinhar e decolar pista 10. O vento é de 130 graus com meia dúzia nós, do ano 271. Ali decola da 10, do ano 271. Na 271, decolou os 43, 119.35, controle. 1935, bom dia, na 271. Por Salvador, bom dia, Gono 271, por Caracaju, passa 1500. Por 271, contato da taça, do 390 Puca. 390 Puca, na 271. No Mike, X-ray charge, na ponte 7 do Pat 1. Que é especial e prossiga. Solicitando autorização de giro de motor em marcha lenta, já autorizado pela Embraer previamente. Estou ciente, aborto o time. Confirma só o finger? Finger 07. Sim. Ok, obrigado. Sim. Mudou, é da Euleda Bridge. Da Euleda Bridge. São 3601 no Pronto para Cópia. Está autorizado São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, via Pesulo no meia, BHZ, após conformar a rota do plano. A subida da Euleda Bridge, primeira curva direita, ponto de decolagem, 5476 é o código, 1935 é o controle. 271, Recife, em 1.2085, boa noite. 268517, obrigado, bom dia. Tá correto, chama pra pushback e acionamento. 3601. Autorizzato, prendici taxi. Zero Salvador, é o Tom Mike com o Richard, informe teste de moto aí, Marcelinho. Muito obrigado e bom dia. Bom dia.